em viagem, agitando sombras e recordações. Thank you. No próximo Oriente, a viagem é um renascimento. Thank you.

viagem, sempre em terra de ilusão. Thank you. Esta viagem ao Próximo Oriente foi escrita e realizada por Miu Pinto, com a música e os sons de Susumu Yokota, Laurie Anderson com Tenzin Shoyal e Jesse Perry Smith, Nguyen Le, Yona Fortune, Lei Kwangxia, Black String e ainda Geino Yamashiro Gumi. Singapore Broadcasting Corporation. An American in Paris, folks. Hong Kong. England. London Philharmonic. Radio Hanoi. This is Manila calling. Direct from Radio Australia. From Washington, the voice of America. This is London. Radio Peking wishes you all a pleasant good evening.